Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Whoa. I'm bringing back the sunshine. The sunshine, baby, it's about time. Whoa, whoa. Bring it back. Oh, yeah. Ô, pessoal, voltamos então agora para o bloco número 2 aí para falar da Extreme Series aí. A corrida aconteceu no sábado à tarde, com largada às 5h30. Foi uma grande corrida também, uma corrida muito movimentada. A Power Shares QQQQ 300, né? É isso, um monte de que mesmo, não tô brincando, não. Né? É uma corrida muito boa, vitória do nosso amigo Tyler Reddick. O Tyler Reddick que muito tempo aí vem batalhando, estava batalhando aí. O ano passado não, né? Em 2016 acabou ficando de fora aí, né, dos playoffs, nosso amigo aí. Foi o vice em 2015. Então, o Tyler Reddick aí conquistou aí a sua segunda vitória, né, na Extreme Series aí. Eu tô falando esses números, tá, pessoal? Na Truck Series, né, que foi quando ele teve lá correndo pela Bratislavski Race, tá? Eu esqueci de mencionar isso, mas enfim, vamos seguindo aqui. É. Então o Tarek que fez a sua construção aí, né, fez as suas aparições aí na Truck Series e conquistou o seu espaço aí, fez boas corridas no ano passado, né, no total foram 18 corridas no ano passado, lá na Extreme Series, tá, pessoal? E claro, conquistou aí o seu espaço na Junior Motorsports com as boas corridas que ele fez na Ganassi ano passado, correndo, trocando o carro 42 com o Kyle Larson, tá? Então esse ano ele já começou 2018 vencendo, ele que segue esse carro aí, número 9 da Juno Motorsports. Mais ou menos na teoria ele vai substituir, ele veio para substituir o William Baron, tá? Mas não, talvez não seja isso, mas ele veio para substituir o William Baron. Não vai ser talvez a mesma frequência, né? A mesma carga de força aí do Tyler Reddick que substituiu o William Baron. O William Baron realmente é um cara muito bom. Mas ele tá aí, o Tyler Reddick, que já chegou vencendo. E mais uma vez, nosso amigo Elliot Sadler perde para um cara novato, né? Deixa o novatão lá andar na frente dele e ganhar uma corrida. Mais uma vez, o Elliot Sadler. Enfim, seguindo em frente aqui, parabéns então para o Tyler Reddick, que conseguiu sua segunda vitória já na Extreme Series aí, com 2 anos de categoria, né? Venceu ano passado no Kentucky e esse ano venceu já a primeira corrida aí em Daytona. Bom, pessoal, uma corrida muito movimentada. Tivemos total aí de 19 trocas de liderança, total de 12 bandeiras amarelas, uma corrida meio longa, uma corrida ficou um pouco chata, principalmente na parte final da corrida, né, naquela tentativa ali de vai largar, aí aconteceu um acidente, vai largar, aconteceu outro acidente, agora vai, outro acidente, vai, outro acidente. E foi essas tentativas aí, até que enfim conseguiu acabar na volta 143, uma volta que tinha previsto 140 voltas, tá? Então, parabéns aí, parabéns a todos aí, né? Eu falo a todos os pilotos aí que conquistaram bons resultados, porque realmente tivemos bons nomes. Foram esses bons nomes, vamos lá. O Tyler Reddick foi o vencedor. O César, apesar de tudo, continua muito bem ali, no top 5, mais um top 5 aí para a carreira dele. O Ryan Reed, que já venceu em Daytona, também foi terceiro colocado, esteve ali na cabeça para vencer. O Cas Grala, que chegou aí também, corre uma equipe pequena aí. O Cas Grala conquistou aí o seu primeiro top 5. Lembrando que o Cas Grala foi o vencedor da corrida da Truck Series o ano passado, tá? Essa corrida que o Johnny Sauter venceu, quem venceu no passado foi o Cas Grala, chegou na quarta posição, então parabéns pra ele. O nosso amigo Gary Smith acabou se envolvendo num acidente aí com o seu zero, seu carro número zero aí, todo vermelho, né, da JD Motorsports. Parabéns a esse time aí, um time pequeno, conseguiu colocar 4 carros na pista e um deles foi top 5, então excelente resultado, tá, pessoal? Estou muito feliz mesmo com a JD Motorsports, tanto é que já mandei já um abraço para os caras lá via Twitter. O Spencer Gallagher também, uma grande e boa corrida, uma corrida que ele foi que meio cerebral, ele não atacou tanto no começo, se envolveu em algum acidente sim, foi ali coletado, teve algumas avarias no carro, mas no final esteve no lugar certo na hora certa. Outro nome de destaque também foi o Ryan Truex Jr., perdão, Ryan Truex, não é Ryan Truex Jr., é, o Ryan Truex aí conquistou um bom e excelente top 10. Ele também chegou a liderar a corrida. O Daniel Soares também andou bem demais. Parabéns, Daniel Soares. O Ross Chastain, o outro cara da JD Motorsports aí, foi o seu, colocou aí o seu perdão, eu tô vendo uma coisa de 1984 aqui da NASCAR em Daytona, né? Uma Daytona 500 aqui. Eu tô vendo ali o David Myers fazer algumas loucuras. Não dá certo gravar e vendo corrida, mas enfim. Seguindo aqui, o Ross Chastain com o carro da JD Motorsports, mais um grande resultado. São agora, né, a JD Motorsports começou com 2 carros dentro do top 10 e 1 dentro do top 5, né? E o Brandon Jones que trocou de casa e parece que deu certo aí, né? Cadê o Gibbs aí? O Brandon Jones foi o 10º colocado fechando o top 10. Outros nomes também, bons nomes também apareceu. O Kieser Barreira, Bacarella, esse cara aí tem um nome aí, né, um nome estranho aí por pronúncia em inglês, mas a família dele é oriunda do México aí, né, ele tem as suas raízes lá no México, tá? O Colecoce também andou super bem também, mas foi o 14º colocado. Temos só nomes bons aqui pra gente estar falando aqui também, tá? Eu esqueci só de mencionar o Chase Elliott, que correu no 88 aí, foi o 12º colocado, tá? Fez uma boa corrida também o Chase Elliott, né? Liderou aí 17 voltas. Pessoal, é só cara bom, só nome bom aí que nós tivemos aí nessa corrida da Xfinity Series aí, tá? O Daniel Ricciardo também acabou sendo coletado por acidente, fez uma grande corrida, tá? O Kyle Larson também andou bem demais, foi como sina dele aí, acabou batendo de novo em Daytona. O Josh Allgaier também, o Austin Dillon também andou muito bem. O nosso amigo Joe Logano também andou bem. O Eric Mirola andou lá na frente também, liderou voltas, né, liderou algumas voltas aí. O Marco Anetti começou mais um ano me decepcionando um pouquinho, ficando um pouco longe de tudo, né? O Greg Gaudin também fez lá no com 54. Ele fez um Sterling Park ali, mas valeu a pena, conseguiu colocar esse pequeno carro aí na pista, né? Outros dois nomes aqui, uma pena muito grande mesmo, que foi o Christopher Bell e o Austin Senna, que deixaram a corrida logo no comecinho, cerca de 10 voltas aí, esses dois caras deixaram a corrida. Seriam bons nomes para a gente ver no final da corrida que eles poderiam fazer, né, armar no finalzinho ali, então, mas acabou ficando aí, né, a volta oficial do carro 60, que volta a fazer full time, mas não disputa aí o título com o Austin Senna full time, né. Mas temos aí também o Christopher Bell, que vai, esse sim faz full time no carro número 20. E com certeza eu quero ver o Christopher Bell fazer uma grande temporada. Mas em Daytona, logo no comecinho, os dois, ambos, por acidente aí, foram ejetados da corrida. Bom, enfim, pessoal, vocês viram que eu só falei nomes bons, nomes importantes para a temporada 2018, tá? Desse monte de nome que eu falei aqui, tem alguns que eu já quero fazer algumas observações interessantes. O Tyler Reddick, que é um cara, o Daniel Ryan, que é um cara que foi lá, fez a pole, fez uma grande final de semana, fez bons practice, né? O Daniel Ryan é sim grande favorito ao título, tá, da temporada 2018. O Elliot Sadler continua andando bem, continua de boa forma, apesar de mais uma vez perder para um cara novato, né? O Tyler Reddick também tem muita força, tá? Então esse pessoal tá andando muito bem. Eu não posso também apostar no Cas Grala, eu também não posso apostar no Ryan Truex, porque nós estamos falando de um Super Speed, onde que tudo se nivela, tá, pessoal? O equipamento dá uma boa nivelada ali em Super Speed. Agora vamos para tanto que lá as coisas são bem diferentes, as coisas são bem diferentes mesmo. Lá se exige um carro muito mais equilibrado, principalmente de chassi e suspensão. É fundamental você ter um bom chassi e boa suspensão bem trabalhada para andar em Atlanta, tá? E lá em Atlanta faz sim toda a diferença um bom carro para um carro que é mais ou menos pronto e um carro que é não é que o carro é pessimamente pronto, um carro que não tem todos os avanços tecnológicos que um carro de ponta tem, tá, pessoal? Então lá em Atlanta o negócio começa a ser mais peneirado, mas eu tenho certeza que o Telerate vai continuar andando na frente, vai continuar aparecendo ali o Telerate, o Daniel Rick também vai continuar aparecendo, dando o ar da graça aí, o Seder com certeza também, né? Então veremos sim o Christopher Bell, o que ele pode fazer, já que o Christopher Bell vai contar com um bom equipamento. E sim, por que não também o Brandon Jones, né? Brandon Jones aí, com o seu top 10 aí. Talvez o Brandon Jones consiga fazer boas corridas. Não sei se vai ser daquele mesmo nível, né, que fazia aí, né, o Soares com o 19, mas o Brandon Jones parece que tá bem motivado com o carro dele aí, né? Não sei o que vai virar. Mas enfim, vamos esperar para ver. O Matt Diffit, tá, pessoal, que trocou aí, né, a KBM pela RCR, não foi tão bem assim não, né, andou ali no finalzão, não saiu do top 20 ali, né, de vez em quando subia pro top 15, caía pro top 25, mas acabou ficando por ali mesmo, no top 20 ali, né, então não sei o que vai virar esse cara aí não, mas tá ali, né. Temos também o Cole Custer também, que vai fazer essa temporada aí. Então temos bons nomes aí na temporada 2018. Vamos esperar a temporada dar uma pequena embalada aí lá pra quinta prova aí, né? A gente consegue dar após a quinta corrida. Eu gosto sempre de deixar depois da quinta corrida aí. Pra gente começar a ter um panorama assim, ver mais ou menos quem realmente tá com bala na agulha, quem vai aparecer bem, quem vai precisar melhorar um pouquinho para começar a aparecer, né? E temos os Cup Drivers que com certeza vai encher o grid aí, né? Vai estar sempre aparecendo aí para tomar as devidas atenções aí. Então vamos esperar, mas de antemão eu quero falar que o Tyler Reddick, o Daniel Earnhardt, né, são bons nomes. O Elliott Sadler também é um bom nome, tá? O Cole Custer também vai ser um bom nome para a temporada 2018. O Brandon Jones, se conseguir e fazer boas corridas também, tá? O Ryan Truex, não sei se eu consigo apostar. O Ryan Truex talvez nem futar me faça. Tô falando até besteira aqui. O Spencer Gallagher, tá, pessoal? Ele que ele fez uma boa temporada no passado. Tomara que ele consiga fazer boas coisas esse ano. O Spencer Gallagher é muito bom em road course, tá, pessoal? Road course, ele anda-se muito bem. O nosso amiguinho aí, Spencer Gallagher. Então agora é esperar essa temporada embalada e ver o que vai acontecer. Falando um pouquinho mais sobre a corrida, né, da Xfinity Series aí, lá no sábado, a corrida começou a ficar um pouco chata, foi após aí, né, o acidente na volta 123, onde tivemos realmente um big one mesmo, que foi envolvido vários carros, né, foi quando o Kyle Larson não deu adeus à corrida, mas ali já que meio lacrou ali que ele já não tinha mais carro para vencer a corrida, né. Foram movidos aí vários e vários carros. E já falando isso daí, eu quero abrir um parênteses agora. Esquece a corrida, vem aqui comigo aqui agora que eu quero falar algo bem interessante, tá? No NASCAR Hub da segunda-feira foi levantado alguns números, né? Números de batidas, de carros com problemas, né? E vamos lá. Batidas, eu tô falando de carros envolvidos, tá? Teve carro que bateu duas vezes. Foi o caso do Kyle Larson, bateu duas vezes, né? Mas eu tô falando de carros batidos. Dos 17 carros do Clash, 9 bateu. Dos 20 no Duel 1, 8 bateu. Dos 20 do Duel 2, 4 bateu. Na Truck Series, dos 32 trucks, 18 bateu. Dos 40, e por isso que eu deixei aqui para a Icewind Series aqui, que realmente o assunto é aqui, tá? Dos 40 carros da Icewind Series que largaram, pessoal, 31 carros bateu. Mas ficou só 9 sem bater. 31 se espatifou no muro ali, bateu, arrancou um pedaço, a porta, um pneu, né, o teto, arrancou os vidros, arrancou tudo, né? Arrancou tudo que tinha no carro, arrancou. Então dos 31 carros, dos 40 que largou, 31 tem um problema. E também tivemos ainda na Daytona 500, vou falar ainda da Daytona, né? Na Daytona 500 tivemos 29 carros dos 40 envolvidos em acidentes. São dois carros a menos, mas um número muito bom aí, né? Então, pessoal, dos 169 veículos que tivemos em pista correndo nesse final de semana, 99 veículos bateram, tá? Então, no total aí de 59% sofreu acidente. Ou seja, tivemos um final de semana de Daytona bem acidentado, tá? Se fala que tem seguradora, tá? A seguradora desses carros aí, desses veículos aí de final de semana aí, com certeza não tá muito feliz não, né? Os caras devem estar com o bico bem lá para baixo mesmo, porque realmente foi muito acidente, né? Bastante carros envolvidos, carros e Tux, né? Porque tivemos a corrida da Tux Series, né? Bastante equipamento envolvido aí em acidente, tá? Tem que se alertar alguma coisa? Não, é a corrida, né? Tá lá para isso, tá lá para realmente que ele sabe que isso pode acontecer, mas que bateu. Mas que foi um certo excesso, por exemplo, a Aston Series aí, ter 31 carros batidos de 40, realmente é um número de se espantar, tá? O que eu vou falar ainda no outro bloco, não vai ser nesse bloco, tá? É sobre os blocos, né? Que realmente eu não vejo que é um grande, que é muito legal esses blocos aí. Mas enfim, isso aí eu falo um pouquinho depois, né, desses blocos aí. Aliás, eu vou deixar até para falar isso aí no último bloco, que vai ser melhor ainda, tá? Para não misturar com o assunto de corrida. Enfim, pessoal, esses aí são os números que eu tenho para falar para vocês, tá? De acidentes. E depois desse acidente aí, que tivemos aí mais de 20 carros envolvidos na volta 123, tivemos ainda mais 3 bandeiras amarelas e mais 4 carros envolvidos, né? Ou reenvolvidos, né? Por exemplo, o 42 foi envolvido mais uma vez. E também o 28 foi envolvido outra vez também, né? O 28 também teve. O 28 tava igual arroz de festa. Falou que era acidente e pumba, tá lá no meio tirando foto. Enfim, pessoal, é uma corrida bem acidentada mesmo, uma corrida bem dificultosa aí. E nesse final aí ficou esse vai, não vai. Vai, não vai. Vai, não vai. Vai largar, não vai. Largava, batia. Largava, batia. Largava, batia. E a coisa começou a se estender demais. E começamos a lembrar do final de semana da Arca, onde que realmente aquela corrida foi muito longa. A corrida começou, era pouco mais de 7 horas da noite. Foi acabar a corrida quase 11 horas da noite, né? Que realmente foi uma corrida longa demais. Só lembrando que a Lucas Oil, 200 são 200 milhas. E aqui são 300 milhas. E demorou demais a corrida para acabar. Foram realmente muito ferro retorcido aí, né? E uma corrida que ficou bem amarrada no final. Mas não deixou de ser uma grande corrida e com certeza foi um final agraciado aí, tá, pessoal? Agraciado porque tivemos uma chegada, a margem de vitória, outra margem pra vocês guardar na sua cabecinha de vocês aí, tá? A margem de vitória foi de 0.004, tá? Se vocês tentarem conseguir medir isso daí, eu não sei como é que mede, mas foi de 0.004. A margem de vitória aí do Taylor Reddick para o Elliott Sadler. Mais uma vez o Elliott Sadler perdendo no finalzinho para o novato. Então parabéns aí a NASCAR, parabéns a todos os fãs que tiveram o prazer, né, e fomos graciados aí por mais um grande e espetacular final na Xfinity Series, tá, pessoal? Bom, os pilotos já passei os destaques aqui, falei de quase todo mundo, que realmente todo mundo andou-se muito bem, né? E só pra finalizar aqui, não vou falar de campeonato, pessoal, que também não interessa muito também, porque o Daniel Ricciardo já tá classificado já pro playoff, tá? Aí tem um monte de um pra lá, um pra cá, tá, né, né? E não vale muita coisa não, porque o importante é vencer e já se classificar. Teremos pilotos fora, como na Cup, piloto com vitória que pode ficar de fora aqui? Não, porque aqui é um pouco mais difícil o piloto regular vencer, né? Geralmente vai ser um ou outro ali que vai vencer e vai ser um ou outro que vai se garantir. É mais o pessoal aí por pontos mesmo aqui na F1 Series. Mesmo, então, vitória do nosso amigo Tyler Reid, que com o Elliott Sadler mais uma vez chupando o dedo. Ryan Reid, Cas Grala, Graham Smith, Spencer Gargan, Ryan Truex, Daniel Suarez, Rothstein e Brendan Jones formando o top 10. E vamos terminando aqui, vamos passar pelo bloco da Cup Series, que lá sim temos bastante coisa para falar. E claro, temos boas histórias para contar também, pessoal.